dizem que sou louca por pensar assim. Se sou muito louca por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é. Mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eles têm três carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu sou santa e já estou no céu. Mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Sim, sou muito louca, não vou me curar. Já não sou a única que encontrou a paz. Mais louco é quem e não é feliz. Eu sou feliz. Aplausos.